64 autorizado, a linha Arimatei, sistema 0. Arimatei, sistema 0, 2000 após o TAP Turna, autorizado a receber Zulu da 10, 9976. Confirmando o ajuste? Altímetro no 0 no 5. 0 no 5. Marinha 5042, faça novamente o check no equipamento transponder, código 0260. Estima-se, eu estou livrando 219, está acelerando 2630. Marinha 5042, agora sim recebo o modo alfa, porém ainda negativo o modo Charlie de altimetria. Marinha 5042, altimetria agora de 700 pés. Quando possível, eu estou estimado para ingresso na terminal de ilhéus. O 42 estima... Terminado, para terminar o Léo, estou 1524. 1524, ciente, pouso no 605. 7.0, pronto. 2067, autorizado. Alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter, 4, decolado, espaço meia, controle 1-1-9-2-8. 19-8, boa noite, vai 4. Atenção, no helicóptero. Atenção. Drone, gol 1-8-6-4, decolado, passando 2000. 1-8-6-4, contato radar, via pouca, nível de voo 350. Via 350, gol 1864. Zero 67 autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-5 nós. Livre decolagem, gol 2-0. Whisky Charlie Mike, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro no 015. Marinha 5042, sem frequência livre para autocoordenação. Quando ingresso na terminal ILS, chame o mesmo em 120, decimal 1. Controle, gol 2067, decolou, bom dia. Gol 2067, contato radar, suba via saída da EL, nível de voo 360. Da EL 360, gol 2067. Autoriza para o de Aracaju para o Gol 1864. Eu tive uma tempestade de saída, Gol 1864. Entendeu. Pelé 6213, chame Centro Recife, 1251, Alterna 123, decimal 8. 251, Alterna 238, eu chamo 6213. passar, Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu, 44, Sente, Mike Juliette Romeu na escuta permanente do controle, 106. Romeu. Foi Salvador, Marinha 5047, no ponto certo, hotel. Marinha 5047, bom dia, decola a partir da interseção. Afirmo, contato com o serviço de interseção. Marinha 5047, autorizado, alinhar e decolar a partir da interseção, pista 1-0. Vento 1-0 graus, no 4 nós. 47, alinhar e interseção, pista 1-0. 5. 18-9-5, 9-9-7-6. Salvador, boa tarde, 3804, acione identificação, autorizado via chegada Mário, desse mantenha nível de voo 060, altímetro no 065, aguarde autorização para final do atendimento, N divisa luz, vista no 0. Mantém perfil de chegada, 3804. Número 2. Marinha 5047, autorizado, cruzamento em alto 47. Marinha 5047, decola 5-1, autorizado, curva na direita. Reporte para citar o cruzamento da final da pista 35. 47, cruzando a pista 0, reportar no cruzamento da 17. Torre, bom dia, para cargo 8487, quanto espera no 0? 487, mantenha o ponto de espera da pista no 0. 487, guarda no ponto de espera. Passou cima, para baixar de checado, imagina. Federal 9976, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso 1-0, 9976. Então, meu Golf, autorizado o cenário, até reporte para a decolagem. Quatro, chame centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna, 1-2-5, decimal, 4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, por nós, 4. Vento, rebaixa o eixo livre. Quanto é que é portar eixo livre? Hotel, Romeu Golf, confirme se seguirá até a aula, próxima bainha de Cruz Santos. Hotel Romeu Golf, decolagem por conta e risco, vento na aeródromo 1-0 graus, 1-5 nós, reporte para o solo, informa o tráfego na final da 1-0. Decolagem por conta e risco, sentido braço do hotel Romeu Golf. Salvador, Marinha 5047, eixo 5 livre. Marinha 5047, segue corredor axé, 1.000 pés, fechando o controle, 1.19 do sinal 8. 47 chegando axé, 1.000 pés, vai ao controle. Skit all Mike, voo SAP inicialmente, desse mantenha 4.000 pés, altímetro 1.0 no 5.1 né? Golf confirma fora do sol? Tem aqui, está fora do sol. Até o meu Golf, na presença, segue com o risco e chame o controle, 1-1-9 do sinal, tá? Segue com o risco e confirme a frequência do controle, tá? 1-1-9 do sinal, tá? 1-6-3, crash, agency clear. Gente, desce, mantenha 2.000 pés, vai na proa de Duna, altímetro na 0-5, risco de animais. Controle Salvador, passa Romeu até Romeu Golf. Até o meu Golfo, prossiga. Decolou de remarque, instruções. Vai fazer um breve sobrevoo na BR-324, tá? Sim, fique atento ao helicóptero Mike Juliette Romeu, Romeu 44, ao norte de Terra Índia Coimbra, também sobrevoo mantendo 500 pés. Sente do Mike Juliette, Mike, o hotel da Luz. Mike Juliette Romeu. Através do farol da barra. Até o meu Golf, confirma a posição. Confirma. Até o meu Golf, negativo, contato radar. Faço check no equipamento, recebo uma doação em charla. Vai fazer o check, charla. Sete no centro de Station 125, no Terra 123, décima 8. Sério, MS-702, autorizado o cruzamento da pista na Delta, mantém a posição de Alfa e Xangue Sol, no 219. Autorizado o cruzamento para a Força Aérea 6702, mantém a Delta para a Alfa, chegando do Sol novamente. Ideias estimadas para pouso. Concerto estimado para a tecnologia L 1543 para pouso 1618. Copiado no 543 para ingresso na terminal e pouso no 648. 1618, pouso. 1618, gente. Controle Salvador, vento, bom dia, Delta Cargo 8487, está cruzando 3 mil pés na sua escada. Delta Cargo 8487, contato radar, suba via Pucca, nível de voo 390 autorizado. Gente, não, perfil da Pucca 390 autorizado. Então 3804, desça e mantém a altitude de 4 mil pés, altímetro no 095, aguardando autorização para final do procedimento NDB Zulu. Então, eu vou fazer visual com o Mike Juliette, ao meu? Ainda não, cara. Visual agora com o Mike Juliette, ao meu, hotel da Luz. Entendi. Superou até o meu bolso, pega retaguarda, o Mike Juliette, ao meu. Entendi, Mike Juliette, ao meu. Olha, máquina Prodiduna, está autorizada a final do procedimento NDB Zulu. Apenas confirme para o controle se irá efetuar o procedimento completo ou após Duna, completa a aproximação final. É, após Duna, já o processo para Fibra, 1600, bloqueia e pousa. Veja. Azul 2771, aciona identificação após curar o voo Mari. Em Mari intercepta via chegada, reporte, ideal para a descida. Coral Mari, via chegada, reporte, ideal para a descida. Azul 2771, contato radar afastado de Salvador, 65 milhas de oeste. Azul 204, traço sobre a na aproximação, 1 hora, 12 milhas, Embraer 110, como Nordeste, cruzando 4 mil pés em descida. Patrão de Romeu Golf Vito, autorizado a decolagem, pista 10, Ventura, 10 graus, 14 nós. Tango Romeo Golf Vitor, decolado 1500, chame o controle 1-1938. 198, Romeo Golf Vitor. Sai, quando no ingresso da terminal ILEO, chame o mesmo em 1-2-0-1. Uma 2-0-1 na sequência do controle ILEO. Patango Romeo Golf Vitor, contato radar, suba via Conde, nível de voo 090. Via 3804, vetor radar para seu fechamento, mantenha presente proa, proa 035, limite, magnética de Simbra, 100. 035, limite 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3804, desce e mantenha 2.000 pés. 2.000 pés, 3804. RMS 702, autorizado decolagem, pistão na 0, ventona 0, 0 graus, uma 4 norte. Autorizado decolagem, para o curso de RMS 702. Zulu, Whiskey Mike, prosseguindo para 1600, vertical do ICFR. Whiskey Mike, completa aproximação do procedimento NBB Zulu, chame torre 1198-95. 1198-95, gente. 3804, 19 milhas oeste de Salvador, reto uma navegação na proa de Duna, deixe mantenha 2006, autorizado o final do procedimento NDB Zulu, pista na 0, informe passando Duna. Vou parar, pode continuar de fazer essa? Simbra? Ah, a proa de Duna está 3804, para manter a separação com o tráfego que precede de menor performance. Poxa, vai bater Duna e passar a Duna. 2771 da Azul, está na entrada do Azul 771, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste de altímetro na 095. 1500 para 4.000, Azul 2771. 2 decolada 02, chame o controle 1-1-9-18. 7798, grato, boa. Comador, voltado para o Serena 702, decolado, Nadael, cruzando o Mitre. Aeronave que chama o controle? Força Aérea 6702, Nadael. Força Aérea 6702, contato radar, suba via Dael, nível de voo 300. Via Dael para 300, 6702. Pouso segue para que pátio? É pátio geral e é operação X-ray. Gente, o Whiskey Charlie Mike, autorizado pouso, pistão na 0, vento 0, 9, 0 graus, 1-6. Gente, autorizado. Gente, Mike Romeo Alfa na escuta permanente do controle 506. Azul 2771, aguarde procedimento NDB Zulu, pista na 0. Aqui o autorizado faz a rinada, autorizado. 2771, no voo ITAP, após o ITAP, Serra Vitor 366, desça e mantenha 4.000 pés. ITAP, após Serra Vitor 366, descendo para a próxima semana, Azul 2771. Sobre Duna, 3804. 3804, completa a aproximação do procedimento NDB Zulu, chame torre 1-1-8-95. 2-9-5-3-2-0-4. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste na 0-1-5. Guarda 3204. 5050 na caixa do hotel. Maria 5050, mantenha o ponto de espera do hotel. Mantenha o ponto de espera. Rio 771, não vai direto para a Vitor 366, desce mantenha 2.500 pés, autorizado a final do procedimento RNAV, pista na zero, informe atualizado. Direito agora para Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, você pode estar estabilizado na RNAV da 10 azul 2771 por 1.500. Gente, mais de Juliette Romeu na escuta permanente. Hotel Romeu Golf, também ciente do Mike Juliette. O Mike Romeu Alfa agora afastado de Salvador com 2 milhas? Gente, fique atento a dois helicópteros. O Romeu 44, próximo a BR-324 em sobrevoo 510, Mike Romeu Alfa. Gente, Mike Romeu Alfa, reporte. Passando para a Zé e Índia Queen. Obrigado, Mike Romeu Alfa, reporte visual com campo. 5050, decola a partir da interseção? Afirmo. Autorizado alinhar e manter a partir da interseção, Marinha 5050, pistão no zero. Alinhar e manter a partir da interseção, pistão 3804, sala 08, direita 121, decimal 9. Maria 5050, autorizado do Polar, sistema 10, vento 090 graus, 15 nós. 50, livre da Polar. Temer 702, chame Centro Recife, chama 251, alternativa 123, decimal 8. Centro do Recife, 251, 238, Temer 702. Mais Juliette Romeu, mantenha a proa da rotatória, antigo CEAS, aguarde transferência de comunicações. Guardando, 50 está no cruzamento da final da 35. Sete Romeu para cruzamento do campo, chame torre 118, sinal 95. Transfere 1895, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, continue a aproximação, reporte para o cruzamento do eixo da 10. Reportará para o cruzamento do eixo da 10. Mike, Juliette Romeu, já calcula direto para o aeroporto. O Marinha 5050 para o cruzamento da final da 35. Escute de 4 no pé, altímetro na 05. Está livre das restrições de velocidade na chegada, voo na 255. A gente agradece. Cruza no eixo da 35 e 10, depois consegue tapar mais Juliette Romeu. Gente, mais Juliette Romeu. Voo no 867, ponte estela da 10. Maria 5050, da presente, controle 119 de Sinoila. 1867, autorizado. Alinhe e mantém pistão na 0. Alinhe e mantém pistão na 0, gol 1867. 1867, reautorizado. Alinhe e decolar, pistão na 0, vento 0, 90 graus, na 3 mais. Autorizado, alinhe 867. E decolar. RNAVDA 10, azul 2771, tem um campo à vista. Azul 2771, na Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, reação, boa tarde a todos. Leão 141, acione a identificação desse avião chegada Bonf para nível de voo 050, altímetro 1095. Perceba da Bonf, desce para o 0056, Marinha 5050, quando possível, seu estimado de ingresso na terminal Ilhéus, estimado para pouso. Estimado em ingresso de terminal Ilhéus 1549, sinal de pouso 1630. Efetuando o cruzamento do eixo, da pistão 10, reporte visual com o eixo. Estava visual com o eixo, é o mesmo, o TQS estava visual também. Sorry, good afternoon. Tantri 216 at the hot point of runway 11 right takeoff. Tantri 216 maintain hot point. So maintain Tantri 216. Quick. 771 autorizado. Pouso pistão na 0. Vento na 0 graus, na 2 nós. Eu pouso cabeceiro na 0, azul 2771. Mike Juliette Romeu, apenas confirmando, efetuará o sobrevoo para o Itapuã? A princípio para o Itapuã, recebeu a nova informação, sentido Piatel, Mike Juliette Romeu, agradece a agilidade. Gente, o Mike Juliette Romeu reporta para retorno Piatã. Reportará para a Piatã, Mike Juliette Romeu, para informação, tráfego na final, há bastante pássaros no alinhamento da 10. Gente, o Mike Juliette Romeu, entendido que irá efetuar o sobrevoo para o Itapuã após seguir Piatã? Afirmo, inicio o sobrevoo em Itapuã, seguindo a velocidade reduzida para Piatã, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantém escuta. Na sua, Mike Juliette Romeu. 1867, decolar 215, controle 119, decimal 8. 198, uma boa. Sou o Mike Romeu, que passou aí, irmã. O Mike Romeu, eu mantém o setor aguardando. Tô, tio, contra. Só no Travês Norte da Torre. O Mike Romeu, eu mantém o setor aguardando. E só um tráfico na final da 10. Não, contra. Não se escutou, vou mandar um. Contato radar, sobre a árvore, nível de voo 360. Ah, boa, 360, voo 867. autorizado seguir para o pátio 3, evitando sobrevoo de aeronaves? Será que está autorizado no direto ao pátio 3, evitará o sobrevoo da base aérea, bem como da aeronave no solo? O Romeu Alfa. Roma 255, está liberada a restrição de velocidade também na chegada, número 1 não para aproximação. Oceaner 6315, oceano identificação de outra via, chegada a mão para nível de voo 060, redução de velocidade 2509. Mike Romeo Alfa, vento 090 graus, 1.032, reporte no solo controlado. Reporte não, Romeo Alfa. Gente, voo 955, voo Sierra Vitor 367, após Sierra Vitor 366, é autorizado descida via até 2.510. Chaler 6141, redução de velocidade para 230 nós. Tráfego que precede 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, um Boeing 737-800 com 290 de ground. 230 nós, reduzindo 6141. 45050, frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais, quando no ingresso na terminal Ilhéus, frequência 120 de cima 1. Negativo, Chaner 6315. RNAV, Vicente, o Chaner 6315 permanece via chegada a mão, aguardando autorização para o final RNAV pista na zona. Na área 5051, já com a partida em concessão? 5051, a presença pronta, presente. Gente, uma área 5051, autorizado a alinhar e manter a partida em concessão. Autorizado a alinhar e manter a partida em concessão. Então, 3216, airborne at 19, departure 119.8. 119.8, da 3216. Encerrou sobrevoo em Itapuã, se autorizado a retornar a BR-324, altura do Valéria. Gente, o Mike e Juliette Romeu entendido que se viera para BR-324, setor norte, confirme? Afirmo, setor norte, está solicitando o cruzamento do eixo da 10, está presente. Mike e Juliette Romeu autorizado o cruzamento da final da 10, reporte passando através de RMA. Reportaram através de RMA, Mike e Juliette Romeu, gráfico. Papagão Romeu Golf Vitor, serviço radar encerrado, 70 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 90.3. 90.3, controle Salvador, Papagão Romeu Golf da Luz. Papagão Romeu Golf, prossiga. Abandonando o sobrevoo BR-324, vai com proa do farol de Itapuã. Autorizada a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 9 nós. 5 anos livre de decolagem. Estou, mantendo 506, reporte com o visual. Vai manter separação do asa rotativo, hotel na luz. Aguarde transferência de comunicações, hotel na luz, para efetuar o cruzamento do campo. Salvador Control, 3216, request to fly, Papa position. Now 3216, clear flight direct to Cogibu, Cogibu position. Direct Cogibu position, 3216, thank you. 1867, chame Centro Recife, 1260, alterna 128.8. 1260, 128.8. Romeu, Mike 7 Romeu, livrou o eixo da 1-0, proximidade de Sintra. Está com fã de Águas Claras. Gente, Mike 7 Romeu, fique atento ao helicóptero Hotel Romeu Golf, com reserva curto, 12 horas e 4 milhas, em direção ao farol de Itapuã, mantendo 800 pés. Tá, gente, do mesmo, ainda não visou, vai no coordenado bilateral, Mike 7 Romeu. Hotel Romeu Golf, voe na proa do CEAS, aguarde transferência de comunicações. Controle, o Hotel Romeu Golf vai para a solicitação anterior, vai ser um problema de mais. Sim, gente, Hotel Romeu Golf na escuta permanente. Fazer uma escuta permanente, Romeu Golf. Tá visual com o Romeu Golf, o Mike Flash Romeu, já duas milhas elas claras. Se possível, 12357, colega. Voo 955, voe direção ao Vitor 366, forma estabilizada na final do procedimento Renato. Camarada estabilizado na Renato, não vai ser. Salvador, Marinha 5051, cruzado eixo da 25. Marinha 5051, segue corredor axé, 1 no 10, axé no controle, 119, destino 8 no. Instagram 1000 pés, do axé, semana controle 199.80. Mike Romeu Alfa, prossiga. Mike Romeu Alfa autorizado de falar de controle a norte, evitando o sobrevoo da base aérea e do traço de futuro do pushback. Reporte fora do solo. MA315B, se mantém a altitude de 4 mil pés, altímetro 1.04, redução de velocidade para 2.09. Controle Salvador, Marinha 5051. Marinha 5051, mantenha-se em condições visuais no meu pé corredor axé, quando possível, se estimado de pouso e para ingresso no terminal de Ilhéus. Marinha 5051, mantendo mil pés pelo corredor axé, estimado de pouso para Ilhéus, 1640, ingresso na TM Ilhéus, 1600. Copiado 1600 para o terminal e 1640 pouso, Marinha 5051, reporte passando através do farol da barra. Marinha 5051, afirmativo, reportará através do farol da barra. Voo 255, velocidade indicada? 180, nós. Gente, Oxenem 1141, redução de velocidade para 1.80 nós. Vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa. Proa 215, limite magnético de Simbra 090. Proa 215, reduzindo 180 nós, 6141. Chamada controlado, o Romeu Alfa. Linha 315, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 080, limite nesta proa, 1.0 milhas. Oxenem 6141, 15 milhas noroeste de Salvador, retoma navegação, voo Serra Vitor 366, dentro mantenha 2500 pés, informe estabilizado na final do procedimento RNAV. Serra Vitor 366, 2500, chamará na final, 6141. Voo 255 estabilizou na final do procedimento? Estabilizado, 9255. Gente, estou 198, decimal 95, voo 1255. 2295, voo 1255. A 3144, oceano de identificação, dessa via chega da Mari, é nível de voo 050. Oxenem 6315, está afastado de Salvador, 2000 milhas noroeste, resta uma navegação, voo Serra Vitor 366, emitida para 2500 pés. Serra Vitor 366, 2500, 04, para receber o clima, 3. frequência livre. Zero contact now, descend 012685, enable 12545. Roger, 7216, 12685, 12545, 7216. Vamos, good day. Estabilizado final aí, nave 6141. Plane 6141, torre 1983, mama de 5. Obrigado, senhorita. Só uma informação, essas aeronaves que vão geralmente muito reduzido, o controle deveria solicitar que eles mantivessem uma velocidade um pouquinho mais alta para a aviação andar um pouquinho melhor, por favor. Obrigado, bom trabalho, viu? Nada. Próximo de zero para 1-0. Tenho atenção, azul 2788, temos duas aeronaves na final da 1-0. Aguarde no ponto zero. Aguardo, os dois. Torre Ouça, né? 6141, final da RNAVE, pista 10. Ok, Ouça, né? 6141, aguarde autorização de pouso, ajuste 1014. Fica 14, aguardando. Mantenha a posição. Mantenha a posição. 6-3-5, torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado igualmente. Autorizado pouso, 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso, ouça, né? Marinha 5051, frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Para ingresso no terminal ILS, frequência 120, decimal 1. Marinha 5051, frequência livre, frequência na frente da ILS, decimal 120. Janela 6105, qual a distância da 0? Ok, aguarde pista livre, o ajuste no 014. 014, o Chanel 6141 no solo ao 32. Chame o solo agora no 219. 219. 9315, autorizado pouso, 10, venta 100 graus, 15 nós. Brilho máximo no papi, senhor, 6395. Firma, o brilho máximo já vem. Controle, Papa Romeo, Hotel Romeo Golfo. Prossiga. Vai abandonar o sobrevoo na 324 e vai comprovar de Rimar para sobrevoo em São Cristóvão, tá? Entendi, vou ir comprovar de Rimar, Hotel Romeo Golfo, aguarda a transferência de comunicações. Aguarda a transferência de comunicações, Hotel Romeo Golfo. 3144, desça via para 2000 pés. Aguarde a autorização da final do procedimento NDB do Lupe, está 1 a 0. Gente, o 3144, solicita a Renata, disponível? Afirmativo, após ITAP, voa até a Vitor 366, desse mantenha 2500 pés. 2500 pés, via após ITAP, via 2600. Azul 2788, temos um Embraer 745 aqui no parte da autoridade. O senhor passa a ser o número 2 devido à performance. 7272. E 550, autorizado aliar e manter a 1-0? Aliar e manter a 1-0, 2-0. Torre Salvador, Papa Romeo, Hotel Romeo Golfo. Hotel Romeo Golfo, prossiga. Abandono sobrevoo na 324 em contato com o controle, se autorizado, mantém sobrevoo em São Cristóvão. Autorizado. Reposta em São Cristóvão, o Hotel Romeo Golfo. Reportar a São Cristóvão, Golfo. É, 6315, no solo aos 34, chame o solo 219. 219, mostra mais. Aérea 2550, autorizado a decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. A nível de decolagem para o 2550 da pista 1-0. O azul 2788, após o Embraer 145, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Após o Embraer ali, manter a 1-0, 2-7-8. Estacionado pronto, táxi, de presidente. Vitor Índia Juliette, nível de táxi, chame no ponto de espera da 1-7. Seu Valéria, na próxima da BR-324, pode ser através do Espio Mike Letrano. Veja. Zero decolado aos 36, chame o controle, 19-8. 19-8, bom dia, controlado. Torre Salvador, FAB 2550. Torre 2550, contato radar, suba via Arbor, nível de voo 360. Via Arbor, 360, 2550. 788, decolagem autorizado, 1-0, venta 090 graus, 1-5 nós. Decolagem autorizado, 1-0, 2-7-8. Tango, o Whisky Charlie Mike, tá autorizado a alinhar e manter, 1-0. Autorizado alinhar e manter a 7. Azul 2788, decolado aos 39, controle 198. 19, boa tarde, 2788, azul. Romeu Golf, avistado o tráfego. Fica atento, temos aeronave decolando agora da 17. Avisar o aeronave, por favor. Gostaria de julgate livre da colagem da 17. O vento 1-0-0 graus, 1-6-2 é nóis. Charlie Mike, decolagem autorizada, da 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-6-2 é nóis. Moro 44. 3-1-4-4, Torre 1-1-8, decimal 95. 95, aguarde a autorização de pouso, forma o tráfego, Robson 44, aqui no setor norte, aqui na lateral da cabeceira 17, a 510, aguarde a autorização de pouso. Aguarde, essa 3144. Após coral ITAP, ITAP intercepta via chegada, reporte para a descida. Coral ITAP, já está no ideal de descida, posso fazer a análise para o museu? Afirmativo, o Golden 006 contato radar 68 milhas sudeste de Salvador. Mantenha inicialmente a proa de TAP aguardando autorização para final do procedimento aeronave pista 1-0. TAP aguardando autorização, Golden 006 autorizado descido até 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0-1-4. 4-1-0-1-4. Controle, boa tarde, o Smile Charlie Mike decolou no momento. Autoriza a proa de coral. Papa Tango Whisky Charlie Mike, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 1-0-0. Está autorizado após 2 mil pés, proa de coral. Após 2 mil, proa de coral. Obrigado. Azul 2788, qual a proa ideal para Paulo Afonso? 244 já afastando com rumo norte. Ciente autorizado, pouso no zero, tá 3144. Direto para Afonso, 58. Está passando Vitorino de Juliette, o nome do país com o Doroxé, reporte através do farol da Barra. Passar a 2550, chama o centro Recife, chama 2000.